120, 1895 para a torre e 522 transponder, voa no 93. Alô, 5, 05. Eco, mantenha a cabeceira, aguarde a colar. Sangue de Bravo, reporte solo controlado em Rimar. Vento em Salvador, 120 graus, 08 nós. 120 graus, 08. O solo controlado reportará o Sangue de Bravo. Decolagem autorizada, PC10. Região 333. Eco Delta Lima prossegue no litoral, corredor forte, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, Eco Delta Lima. A esquerda restrito a 2 mil pés para cruzamento do campo. Só mais um instante para sua decolagem, o aeronave decolando no zero, está curvando à direita na saída da EL. Aqui Papa Lima, livre acionar, chame táxi. Utilizado táxi, chame para ingresso no 7, mais Papa Lima, ajuste no 020. Bravo, frequência livre, seu solo foi ao 05. Então, 3733 ao 05, 208. 208, boa, 3733. Controle Salvador, bom dia, 3733, destino da Olinda, na sua escuta. 3733, contato radar, sobe ao nível de voo 360, vigilância. 360, vigilância 3733. Confirmando então, cruza o campo restrito a 2 mil pés e aposta livre a subida na saída Momo. O vento no 40 graus, 612 nós. Thank you. 7 Zulu Eco, 07 decolado, está livre da restrição, pode cumprir a saída mão conforme a carta. 1208 controle, bom voo. Vai cumprir a carta Eco Zulu Eco, 1208, está fazendo. O controle de saída 1208, a torre 18 na 5, a zona 532, é o bônus 3 na 7. Portão é o 2. 120, contato radar de Lima. 120, é com o lado. Tem no 1500, o Bravo Kilo Whisky, reporte final de 3 milhas para 1-7. 1-1-1, chama sempre o Recife. Frequência no 251, alterna no 3325. 251-3325-6311, obrigado, bom dia. Bom dia. Sim, só mais um instante. Tânia Bravo, fora do solo. Afirmativo, Tango de Abrados, reporte. Pode superar o tráfego informado na rotatória. Positivo, Tango de Abrados já superou o tráfego da rotatória. Já está com o controle número S. O Tango de Abrados, autorizado o controle. Bravo, que Luiz, condições de descer para 1000 pés, mantendo separação com o helicóptero? Me separou no 1000, mantém a separação, reporte final 3 milhas. Tanga Bravo, prossegue com o controle 208. 208, Tanga Bravo. Controle o Tanga Bravo. Tanga Bravo. Escuta, 500 pés, condições visuais, pro noroeste até o ponto de Aratu e volta. Tanga Bravo. Condições visuais, informe para o retorno, Tanga Bravo. No retorno, informar na Brava. Lima, desconsidere sua proa norte. O vento de 110 graus, 109. Está autorizado a decolar, liberando o eixo da 173. Luiz, que pouso autorizado no 7, 1 centena 08 nós. Sonhos visuais, 1021. Ao cruzar 3500 pés, a frequência livre, Quebec. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, em condições visuais, confirme suas intenções? Proa de Feira de Santana, a radial 348 da presente. Seu destino é Feira de Santana? Afirmativo, sobrevoo em Feira de Santana de 1 hora e retorno para Salvador. Mike Papa Lima. Papa Lima, reporte 20 milhas de Salvador em condições visuais, direto. É, 37, a Deira repassar 25 milhas, Mike Papalema. Só 3733? 3733, prossiga. Rui Leda. Apresente Leda, 3733, voa Leda? A saída prevista, senhor, é Dael Leda Bridge. Ah, positivo. Vai voar Leda, então. Pode voar Bridge, então? Inicialmente Leda aguardando a autorização junto ao centro. Obrigado. Centro Recife, 1251, alterno no 3325. 251, 3325, TAM 3733. Sequência livre. Retorno, mantém as condições visuais, o Tango de Abravo. Eco Zulu, é que forma seu estimado de pouso? Pouso estimado 1525. Veja. Bravo, torre no 895 para instrução de pouso. 1895, Tango de Bravo. Torre, tá. navegador, feliz abraço. Voo 1983, pinga 05, puxa da gestão. Ok, entendeu, Porta América, inicia o voo 1983. Salvador, 3896, transfere gente da Hotel. 3896 da TAM, identifique. Chega da Mari, desse mantém o 050. Identifique 050, percurso da Mari, 3296. Então, é bom dia, Mestre Mara, aí, Deus, por isso que você vai lá. 990, clear to line up and take off for 10, wing 2. 110 degrees, 10 knots. Clear to line up, take off, runway 10, American 90. 23 é Bravo, final, para em lá. 5 da Hotel. 5 260, sonho de identificação, chegada Mari, desse mantinho 060. 060, Mari. Boa noite. 983.0 da 10, tá pronto. O 983, autorizado decolar pista 10, 120 graus, 109. A linha decola da 10, voa no 983. Afirmo, senhor, pra quatro. Da 10, curva à direita, saída da Euleta, após Ilhéus. Controle 120.8, transponder 5531, no trip 5595. Estamos no bate 3, ó. Chamar a posicionamento no bate 3, posição 5. Sobe e mantenha o 360, vigilância e radar. 360, 983. Mike Papa Lima, 20 milhas Salvador, frequência livre. América 980, contact Recife Center, frequência 126.85. Epanego 125.45. 268-5-4 América 980. Eco Zulu Eco, Centro Recife, frequência 1288, alternativa 1260. 1288, alternativa 1260, Eco Zulu Eco, tá fazendo. Yeah. Salvador Trip 5595, para posicionamento, parte 3. Autorizada a linha decolar pista 10, 140 graus, 109. A linha decolar da 10, bom, 39. No 260, desce a 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000 com 1.020. 389.000 autorizado, afinal, no 0. Também estabilizado, 290. 98 da TAM, desce, mantém o 050. 050, tá, 390. Aos 30, 1208. 08, voo. Bom dia. Salvador, muito bom dia. Uno 397. Voo 1397. Sobe, mantém nível de voo 360, vigilância radar. 360, 397. Isso, 96, final, chama a torre 1895. 1895, 38 também. 1260 da Gol, 2.000 pés, autorizada final 10. 2.000, autorizada final 10. Azul 4207, desce a 3.000 pés. 3.020, 4207. 896, 2 milhas por externo. Baixar travado. Tá baixado travado, 3.896. Pouso autorizado, pistão 0, 130 graus, 089. 3.896. 1.0, então 3.896.